você comigo a vida não tem graça. As horas são lentas, o tempo não passa. Nada me anima, nada me alegra. Por onde eu vou, solidão me pega. Na noite vazia, vago pelas ruas. Desejo queimando meu coração. Lembrança no peito sempre continua. Onde andará minha paixão? Amor, preciso te ver. Não deixe eu viver com esta saudade. Vago pelas ruas, desejo queimando meu coração. Lembrança no peito sempre continua. Onde andará minha paixão?